Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, no qual estão presentes alguns alunos de Inteligente Colégio de Curso, um trabalho de português. Quem fala sou eu, Sefira. Oi, meu nome é Gabi. Júlio. Juan. Bom, o nosso intuito é falar sobre o filme Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Mugliarti. É um filme de agosto de 2015 que fala basicamente de uma mulher de origem pobre que se muda para São Paulo em busca de oportunidade de emprego, de uma vida melhor. Lá ela consegue um emprego como empregada doméstica com uma família de classe alta. Antes de ir para São Paulo, ela teve uma filha que, como ela não teve condições de levar a filha com ela, ela deixa com seu avô. E por volta de um pouco mais de 10 anos, já adulta, a sua filha precisa ir para São Paulo para prestar vestibular. De início, a convivência entre as duas é bastante difícil, porque a menina chamada Jéssica, não aceita que a sua mãe, Val, deixou ela e se mudou para São Paulo. Ela meio que a culpa por isso. E até porque quando Val recebe a ligação de Jéssica dizendo que ela irá voltar, Val, ela preparou tudo para a volta de Jéssica. Mas é que quando Jéssica voltou, com o intuito de fazer a prova do vestibular, Jéssica acabou saindo do protocolo da casa, porque quando ela chegou, ela passou um tempo na casa dos patrões. E daí que, tipo, os patrões não gostaram muito e decidiram... Atrapalhou o trabalho de Val, da sua mãe. E Jéssica teve que sair da casa dos patrões. Basicamente, esses protocolos que Gabi citou, a relação entre o patrão e o empregado, do tipo, a função do empregado é cozinhar, varrer, cuidar da casa, e nesse caso, do filho dos patrões. Esse protocolo inclui do tipo, não pode, digamos, por exemplo, piscina. Não pode tomar banho na piscina por ser empregado. Logo, essas posições impostas, essa separação de classes, incomodou a garota Jéssica por fatores de que aquilo para ela era errado. E no início ela ficou bem, digamos, à vontade. E a Val, a empregada Val, achava aquilo uma falta de respeito com os patrões, porque ela foi, digamos, educada assim, de que se a pessoa tem mais dinheiro, ocasionalmente ela tem mais direitos que você. O que vocês acham com a frase, tipo, fazer parte de uma família que não lhe apoia, por exemplo, que a empregada faz parte da família? O que vocês acham sobre isso? Que ela realmente não fazia parte da família, quando tinha os eventos que aconteciam na casa da dona da casa, ela não participava de nenhum evento, não podia aparecer. Até o que ela comprou um conjunto para poder utilizar em família, as xícaras, e ela não podia utilizar na festa que houve. E deu para muito perceber por causa disso, por ela não poder participar e por ela, o presente que ela deu para a dona da casa não poder utilizar essas coisas. E por Jéssica não poder entrar na piscina, não poder comer o sorvete que eram divididos. Isso deu para perceber que ela não fazia parte da família, que era apenas por trabalhar, por ter que trabalhar para eles, porque precisava se ter um sustento bom para poder trazer a filha dela para morar com ela. O filme quebra vários tabus, mas um que foi bastante, digamos, intensificado foi a questão do assédio que a filha da Val, a Jéssica, sofre com o seu patrão, o Dr. Carlos. Jéssica, ela sofria assédio pelo patrão. Sempre quando ela queria alguma coisa, o patrão sempre fazia. E Bárbara, ela ficava com raiva, porque o patrão dava mais atenção à filha da empregada do que à sua própria esposa e ao seu próprio filho. Por ela sofrer esse assédio, ela não queria mais ficar na casa. Por isso, ela quis sair da casa e percebeu também que sua mãe, a mãe dela não tinha todos os direitos que que a empregada deveria ter. Ela não tinha direitos a participar das coisas que haviam na casa e dos eventos. É por isso que ela pediu a mãe dela para alugar algum lugar para elas viverem. Tanto por causa do assédio, quanto por causa da falta de... Pela falta de que a mãe dela não podia fazer nada de bom para as duas na casa. Nisso entra a desinformação que a empregada Val tinha nessa questão. A filha dela, por saber o quanto a empregada, a sua mãe, gostava dos patrões, acaba não dizendo o assédio que sofreu, porque, inclusive, ela chegou a ser pedida em casamento pelo patrão, no qual eles não tinham afinidade e intimidade nenhuma. Eles não tinham nenhuma intimidade, nada. Ele só queria apenas ver que ela era uma pessoa muito pobre, não tinha uma condição muito boa. Viu que podia ter um aproveito dela por ela uma pessoa tão ingênua e não ter um bom dinheiro para se sustentar. Então ele percebeu que ele podia conseguir ficar com ela por ele ter dinheiro e ela pode ser interesseira, algum tipo. Outro quesito muito importante nessa relação patrão-empregado é o desprezo que os patrões têm com a empregada. Como o Gabi falou no início, da convivência dos empregados com os patrões, de fazer parte da família, a patroa, apesar de dizer que Val era como uma família e tal, poderia ser da família, justamente como o Juan falou, por cuidar do filho dela. Mas não era considerado exatamente... Digamos, ela era humilhada, de certas formas, pelas restrições que eram impostas a ela. Até porque, pelo que Juan falou sobre o presente que a empregada Val deu aos seus patrões, Bárbara não queria usar, pois tinha vergonha, porque como ela tinha muito luxo e etc., ela não queria usar por causa de vergonha, pois Val é uma mulher humilde e ela só queria dar de presente para agradecer por tudo que ela fez. E fazer parte da família, essa frase não é muito adequado para se falar, pois Val não ficava em um cômodo adequado para uma empregada, pois ela ficava no quarto dos fundos e as mesas para se comer eram separadas, pois os patrões ficavam em uma mesa muito mais recatada e ela comia praticamente no seu quarto. Bom, eu acho que dessa forma finalizamos nosso podcast e até a próxima.